Bom, assim como é com bom, né? Assim mudar de parte. Ai, vamos gravar umas palavras então de novo. Prece. Ansiedade de fazer as coisas. Nervosismo momentâneo, angústia no centro do peito, raiva, por que não? Como é estranho para o ser humano sentir isso. É tão difícil amar todo o tempo. É tão complicado. Bom, sentir as pessoas, assim como é com bom, sentir o... vamos gravar umas palavras. Essa sensação boa todo o tempo. Se parece essa mais difícil. E eu vejo que não é só em mim fazer estranho. Tá todo mundo estressado, todo mundo nervoso, todo enlouquecendo. Aos poucos, angústia no centro do peito. Estranho pensar, estamos todos enlouquecendo aos poucos. Raiva, por que não? Complicado entender isso. Por quê? Como é estranho para o ser humano sentir isso. É tão difícil amar tudo sem uma resposta. Não é em mim essa resposta. É tão complicado. Tô viajando muito. Sentir as pessoas, amar as pessoas é tão bom. É tão bom amar. Sentir essa sensação boa todo o tempo. Está mais difícil. E eu vejo que não é só em mim, é estranho, amor. Está todo mundo estressado, todo mundo nervoso, estão todos enlouquecendo. E amor for uma coisa tão aos poucos, espetacular, estranho pensar, estamos todos enlouquecendo aos poucos. Não que o que nós sentimos não deixar entender o amor. Por quê? Eu acho que pode ser que exista um amor mais forte. Não amor pela mulher, não tem uma resposta. Não é em mim, é todos os corpos. Esse sentimento não se consegue ter todo o tempo. Amar as pessoas é tão bom. Todos somos iguais. É tão bom amar. Sentir essa sensação de amor. E amar todas as pessoas. E enche o peito de amor. Pelo menos tentar. Pelo menos, será que eu conheço amor? É complicado. E amor por uma coisa tão louca? Não sei. Espetacular, verdadeiro eu. Que ninguém conhece. Não que nós sentimos, não sei. certeza. Um amor. Bah, eu acho que ele, em função de passos, foi um cara. Pode ser que exista um amor mais forte. Não um amor pela mulher, mas um amor incondicional como todas as criaturas. Somos iguais. Esse sentimento que nos consegue ter todo o tempo. Eu sei disso. Todos somos iguais. Apesar de não ter o maior respeito possível. Eu não digo que tenha que amar todas as pessoas. As pessoas estão menos vivas. Nós somos assim, nós temos que nos espanhar. Isso é normal. Pelo menos, é complicado. Hoje me sinto estressado, nervoso. Não sei se esse é o meu verdadeiro eu. Mas enfim... Fica mais bonito o português se não ficar repetindo as coisas. Então, a falta de amor. Então, era isso. Por hoje, meu raciocínio foi fraco, hein? Vou tentar responder o maior respeito possível. Eu tô no início dos meus treinos de português. Já estão ficando menos vivos. Nós somos assim, agora eu vou fazer um inglês. Isso é normal. E aprendo os dois tão bem. Minha mente está tão poluída que isso é normal. Mas eu queria deixar dito que hoje eu estou me sentindo estranho. Porque não sei, vai passar talvez. Mas é um teste. Fica mais bonito o português se não ficar repetindo as coisas. Mas então era isso. Por hoje, meu raciocínio foi fraco ainda, pois estou no início dos meus treinos de portuguesístico. Tenho muito o que aprender ainda. Agora eu vou fazer em inglês, não sei se eu consegui aprender os dois tão bem. Não sei. Mas eu queria deixar dito que hoje eu me estou me sentindo.